abade tá valendo. Alô, abade tá valendo, tá valendo. Tá saboral. O Dudu falou que tá muito acelerado. Na manhã. Tá desregulado esse carro, viu? Será que tá, Sassá? Será que tá? Tá sim. Passa o dia e falou que tá quase parando. Acelera mais um pouquinho aí, Sassá, vai. Acelera mais um pouquinho, acelera. Acelera aí, moleque doido! E a pressão vai começar! Alô, amante! O TEM chegou. Passat Moral tende. E Deus realiza. A história foi escrita. O número 10 da cidade modelo chega para vocês. O número 10. E agora? É. Alô, Mike, só aperta o cinto aí, comandante. O grande Passat Moral Ten. O número 10. Passat Moral Ten. Tudo começou com uma simples brincadeira, tocando para os amigos e familiares, com um objetivo único: levar alegria a todos. Primeiro veio o Passat, o possante show. Vimos que ainda não era aquilo que procurávamos. Então, criamos o automotivo Passat Moral Prime. Passat Moral Prime. O som dos moleques. Esse aí representava hoje um jovem com um sonho. E esse sonho tornou-se realidade. Sassá Moral. Tornou-se realidade. Sassá Moral. Sentamos agora. O grande Passat Moral tem uma estrutura compacta e um som extremamente perfeito, trazendo o trio de DJs que são referência na cidade. Seus copilotos, o responsa, DJ Cleocinho. E aí, a voz de som do Black Dodo chegou! O mega DJ da galera, DJ Físico. E estamos na área, base! Sassá Moral revolucionou o termo Cash, o mais conhecido como DJ Moleque Doido. O DJ Moleque Doido. Esse aqui é o original. O DJ Moleque Doido. Ei, DJ Sassá Moral, apresente o TEM. Esse aqui é o número 10. Número 10 da cidade modelo. O grande Passat Moral tem. Passat Moral tem. Assuma o comando. Pegue essa chave e dá-lhe a partida, moleque doido. E quem é do abade, põe a mãozinha pra cima aí. E a galera do Paysandu tá aí, tá? Bora conversar assim. Partida, vai. Mãozinha pra cima! Dá-lhe, Sassá Moral! Pou. Explode o bagulho! Ei! Chegando pra cima, vai! Bora, sim! Dá-lhe na partida, e aí, moleque doido? Dá-lhe na partida. Bem baixinho, Sassá. Primeiramente, Sassá, eu venho aqui parabenizar, meu irmão, uma da nossa passateira oficial, que é a Gigi Perigosa, a passateira que é presente do nosso Passat, aqui e abade. E aí, Sassá Moral, o que tem pra ela hoje aí, Sassá? Pra começar os parabéns. Parabéns, Gigi! Bora. E muito choro, vai! Hoje o show é pra ela, Sassá Moral! Alô, Gigi! gosta mesmo, vai. Será que ela gosta, Sá? Sabará, será que tem mulher corajosa aqui, tem, Sassá? Tirãozinho, chama a mãe, vai. Será que tem alguma passadeira pra representar hoje? Vai dançar aquele funk desviado aqui no palco. Será que tem, Sassá? Será que tem, moleque doido? Tirãozinho, acho que não tem nenhuma mulher de coragem pra vir aqui no palco, viu? Já tá vindo uma, vem aqui. Já não vou ficar no vácuo, né, Sassá? Eu vou falar assim pra ela, vou falar assim pra ela, vou falar assim pra ela. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, desce, segura, desce, desce, desce, desce. Mas parei, Crescinho, Crescinho, pra começar eu tenho que gravar, vai. Tá gravando? Vai gravando, tá? Gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Cadê? Tira esse pontinho aí. Bagulho é Mandelão, tira esse pontinho aí. Chama ela, vai! Passadinha, e ela vai descer. Desce passadeira, desce, desce passadeira, desce passadeira, desce passadeira, não alivia, não alivia, não assim. Passadeira. Pode me tirar tudo que eu tenho. Como é que é, vai? Pode falar tudo que eu. Que mais, que mais? Mas eu só te faço um pedido. Encosta, não encosta no meu baseado. Pode me tirar tudo que eu tenho. Segurou, segurou, moleque doido. Sassá, bora, quer rolar disputa. Tem mais uma ali, Sassá. Mais uma, Gelsinho. Pode subir, sobe, sobe aqui comigo, mano. Sobe, bandida, sobe, sobe, sobe, sobe, bora, bora, bora, bora, bora lá. Vem, vai comigo. E a bacharada aqui tá gostando. Joga a mãozinha e vai descendo até o chão. Deixa eu ver que ela tá bacana mesmo, vai. Bora ver. Ela quica. Ela quica, ela quica, ela quica, não toma, ela quica, não desce, ela quica, não desce, ela quica, não desce, ela quica, não bora, ela bora, bora, no tal, no tal do Tereu, Tereu, Tereu, Tereu, Tereu, Tereu, Tereu, e o dó tá por baixo fazendo seu papel, Tereu, Tereu, Tereu. Rapaz, menina que teve coragem aí, meu irmão. Só quem tá gostando delas faz barulho aí, vai. A macharada, cadê a macharada de plantão, rapaz? Rapaz, eu tô gritando. Acho que tô tudo acompanhado, Sassá. Olha o sorriso do Marlon da Saveira, viu? Eu tô te falando, esse moleque aí é cheio de... baby do piru, baby. Valeu, meninas. Obrigado. É daqui nóis, a pouquinho vai ter o funk, viu, Brasil? Valeu. Eu quero ver na hora do funk, na hora valendo do funk. Quatro pacotes. Só quem tá solteiro vai jogando uma pra cima. Bora, bora, bora, bora, vai. Doido aqui tá bagulho, doido aqui tá bagulho, doido. Passa de dois, doido, passa de dois, doido, passa de dois, doido. Doido, doido, doido, doido, doido. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu vovô, ela quer o seu vovô, tá jogada na minha cara, então você quer levar, tá jogada na minha cara. Eita que o bagulho já tá ficando doido, pegou pressão no Amade. Escuta, é o Marcelo Luciano também já na reta agora, vamos Luciano, Marcelo, Duduzinho, fala Dudu, olha o Sandrinho, o Disciplina também tá na área. Sassá, mora, malivinha, malivinha, não. Cadê o Loló? Oh. Me dá o Loló. Cadê? Cadê o Loló, Loló? O nosso Marcelo, o Abraão, o Marcão da equipe, Loló, sem miséria também na área. Me dá o Loló, Loló. E os passadeiros do Abade. Assim vai. Passar com o dedo voando, fazendo caratim. Passar com o dedo voando. O nosso parceiro Rob, Rob também já na reta agora. A gente fala Rob, Rob. O homem ali não sou você, a parte moral. Luanzinho, Gilazinho, do Dimas. Toda comitiva de Gastanha. Tá comigo aqui, ó. Olha só o Luanzinho do churrasquinho do Dimas. O macaco Prime. Sonhou com o príncipe da casa a vida inteira. Meu parceiro Jerry subindo também na linguagem, Jerry do Manhã da Paulinha. Alô, Paulinha, passateira, passateira, passateira. Família, os caixa baixa, físico. Do... Tá chegando o aniversário dos caras, viu? E quem toca, adivinha, vai. Passate Moral Tende. O número 10. Na minha retaguarda esquerda aqui, meu parceiro Iago. Da família Não Para de Maraponina, vem com a gente, mano, Iago. O meu bom homem é espetacular. Bora, bora, bora. Agora perdeu, tô tranquilo, tô vivendo do jeito que eu sempre quis. Ainda bem. Olha só, o Espola tá na área. Alô, Tica! Meu parceiro o Jeco do Rocha também na reta agora com a gente. O careca da família Pop! Pop Grau! Alô, Juninho! Juninho do Engenheiro, Pompino Fronteiras, hoje vai curtir bastante Manaus, valeu, hein? Jailson! Olha quem tá na área também! Jailson Cruz, da JC Norte Distribuidora. Fala, Jailson! Fala, meu garoto, cadê você, macho? Você, comandante. Olha o Marcelo também na reta guarda. Alô, Tico! Agora perdeu. O meu ídolo também na área com a gente, esse moleque é morar. Passagem no Abade, meu irmão, tô te falando, Marquinho. É muito rock na tua cabeça. É muito rock na tua cabeça. É um Passagem na tua cabeça. Luanzinho Portela também ali com a gente. O Lourinho da mídia hoje rompendo fronteiras também. Olha isso, Sassá! E o Popó! Que novinha linda, que novinha linda, que novinha linda, que novinha linda, novinha linda. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Essa malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só passar, te morar. Vem pra favela, fica no Mateuzinho da família XXT. Essa malandra, assanhadinha. Só quebrar, só quebrar, só quebrar, brau, brau, vem pra favela. Alô, gordinho, meu irmão da rua da na área. Então vem sentando aqui. Vai novinha. Vou perguntar pra família do Abade. O que nós tem que ter pra conquistar? Frente a frente com a gente aqui no ladinho direito. O meu parceiro Marquinho também na área com a gente. Alô, Marquinho. Esse é passateiro também comigo, Sassá Moral. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Igor Mil Grau e o Netinho também lá com a gente. Bora, Netinho! Alô, Sandrinho! Como é que tá aí, Sandrinho? Nossa família, os maluvinos. Vamos lá, vem o Bob. Bob Breme, o Mazinho do Ponte. Considerado. Diga! Tá comigo? Só quem tá feliz, põe a mãozinha pra cima aí, vai! Quem tá feliz, põe a mãozinha pra cima. Vem com o Passat moral e vem dali. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Meu parceiro, vem a Ricacelli, lembra com a gente, mano, Ricacelli. Cadê o nosso do mal, hein? Pirou de vez. Vamos lá, garoto! Pou, pou, pou, pou, em cima e pou, pou, pou, pou, pou, pou, pali, pou, pou, pou, pali, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Parceiro Marlon da Sabelo Prime lá de Castanhal também, olha com a gente. Alô, Marlon Passateiro. Alô, Popó. Jardel Martins também. Bruno Conde. Passateira de Guiara. O piroia. Toma, toma. Pega a chave, dá lhe nela, bora, bora, bora, bora. Toma, toma. É pra você, meu garoto. E... As bandidas estão no grau, as bandidas estão no grau. As bandidas estão no grau. Passa direto no grau. Sassá, bora de quebra, bora abraçar, tu miga. A galera que vem de Castanhal ali, Sassá. Meu parceiro Vip Souza, a Sabrina, a Nayara Bandida. Meu parceiro Lozinho Portela. Vem do Pop, valeu, Edu. Cássio Mendonça. O Edu Pop é passateiro, hein, Sassá? Tá em cima do muro, tá em cima do muro, ó. Na verdade, viu, Brasil? Tá chegando aniversário, nosso parceiro Edu Pop. E quem toca é passar de moral, meu irmão. Castanhal vai parar. Lourinho da mídia, Deus me livre, Sassá, moral. E o tem chegou no Abade. Joga lá pra cima, joga lá pra cima, vai. Aí, aí, aí, aí, Robson. Aí, aí. Nosso parceiro Cobrinha. Família, os canalhas, a Matinha também com a gente aqui, ó. Aí, aí. Vai do cadeado, cadeado do cidade. Para moleque doido, vai do cidade. Dali, canta assim. O que tem pra família aí, Sassá Moral? Você me perdeu e agora chora. Pra relembrar, Tico. Bye, bye, meu amor, chegou a hora. Eu Nelsinho, aquela que tava na minha cintura. Acabou, acabou, acabou. Nosso parceiro Rick nos comissários também, meu amigo, vocês vão de uma. Alô, Rick! Um abraço pra você, menino. Sassá Moral, manda aquela, vai, vai, vai, vai. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Nossa, parceiro Patrick, Patrick Andrade, supervisor da Claro. E as meninas, Adila, Helen, as meninas da Claro. Pra esperar o tempo castiga, eu preciso te encontrar. Fala aí pra ela, comandante. Pra te falar. O Ike da partida, vai, vai. Quando você foi, eu fiquei tão mal. E o quê? Olha eu aqui me escuro. Alô, pra saber o dentro da balão. Acende a luz, me enxerga. Os caixa baixa. Sofrer, perder você. E essa bem aqui é Bagé. Alô, disciplina, garoto. Você, o Duduzinho, Sandrinho, Luciano e a primeira dama de Romarinho. Olha só que danada física, família. Família pega, pega fuga, né, Renan? O Marquinho também da trilha. O Barão, a Lunei, alô, Felipe. O Leozinho, o Afonso. O Júlio está na área. O Thaís, meu irmão, alô, Márcia. O Churrasqueiro. Churrasqueiro. Eu te amo tanto. Meu parceiro Gaúcho, radiador dos Gaúcho, Castanhal, Pizzaria do Olhão, Maurício MMS Boutique. Baby do baby do piro, lady lady. Vai do caqueado, caqueado, segura o moleque doido, vai. Vai segurando, vai. Vai segurando. A campeã do rabetão, a campeã do rabetão, a campeã do rabetão. Tô sabendo daqui no abade. É cocada boa, não é? Tá doida. Eita. Essa tá da doida, essa tá da doida, bora lá, Cleocinho. Essa aqui é pra aquele cara, quem conhece o Boca de Pelo aqui no Abade vai apontar na cara dele agora. Aponta, aponta, aponta, aponta, aponta, bora, bora. É DJ, moleque. Vai botar ela só na mar. Meu parceiro Cassinho, Caça Farra. Hoje com a Maulinho e volta, lê, rolou Cassinho. Um abraço pra você, garoto. Como é que é? Vai dudar, foi um Sassá que chegou. Cuidado, vai dudar. Moleque doido, já chegou. Arrebia, Sassá, bora. A gente brigou. Que mais, que mais? No primeiro dia, que não for daqui, bate saudade, a gente só chora. Canta aí, vai. Mas esbarrei com a amiga dela. Pensa. Então pensa, quem na... é que faz o show? Nossa, essa moral é quem faz o show. O dia aqui de mil graus. Bonita boca agora, então joga, então joga. Essa aqui é um hino. Na piroca, então joga, vai, mozão. Joga um pouco na piroca. Segura, Iago! Vai! Nossa família não para lá de Manapoli na retaguarda esquerda, Sassá Mora! Olha físico, meu irmão, dia 27 de julho, gente! Tem passagem de volta lá na curva do Abade, no Rabetão! Aqui no patrão, no Passate Moral Prime. Hoje no Mingão, viu, Sassá Moral? Tá suave. E o super jogão beneficente aí, o nosso parceiro Smack. Toma a chavada pra cima. Tem Sassá, tem Físio, tem Criancinho, tem Darlan do Búfalo. Tem Luciosa Paredão. Vamos lá. Tem Pequena Atrevida. Os amigos do Cicinho e os amigos do Raul Silva, meu irmão. Vai pegar fogo esse negócio, porra. Quando, mas quando, quando, quando, quando? Quando o DJ é bom. O Robin Robin. Entra, o som é dobrado. E controle. Moleque doido é bom. Quando ele entra, o som é... Como é que é aqui no Abade, Sassá Moral? Pra todo lado, Passate, pra todo lado, Passate. Pra todo lado, Passate, pra todo lado. Meu parceiro René Moral, também aqui, vocês, vamos lá, René. Cadê o Babuz, hein? Alô, Babuz! Aniversário do Babuz essa semana. Infelizmente não deu pro Mega aí, mas você sabe que é meu. Alô, Babuz! Passate pra todo lado, Passate pra todo lado. Alô, Tico! Passate pra todo lado. Bota na pressão, Passate. Bota na pressão. E esse CDzão já vai lá pro caminhão, viu, Babuz? Sabe que é nobre. Meu parceiro Iago, meu irmão da família do Pará lá de Marapani. E aí, Netinho? Homem do Pacanão, CTA. Tu tem moral, tu tá loucão. Quem tá cinco vai sendo, bate na pomada. Buzina, vai. Aqui na retaguarda, o nosso parceiro DJ Fred, seu parceiro. Galera que deu ponta pé de céu, galera do Jeguinho, Cansuguinho, Sambre. DJ Clailson Show, o nosso DJ Ação tá com a gente também, ó. Essa aqui é a buzina do Passat. Pega a visão aí. Pega a visão aí. Pega a visão aí, moleque doido. Agora é no cinquentão. É no cinquentão. É no cinquentão. DJ Josimar também lá. Igual a gente falou, Josimar. Nosso parceiro Léo. Agora é da família. Pega a fuga. Dade na partida. Dade na partida. Dade na partida. Pra você, Tico. Bora, Dudu. Valeu, Duduzinho, pela vida. Uma fronteira, uma fronteira. Lá de Sander. Duduzinho, da XRE10. Castelo Terrorista. Sandrinho, da XRE10. Vai! A nossa unidade móvel, cadê você, Cleocinho? Cadê você, meu responsa? Aí, Cisco, eu tô aqui pela retaguarda, meu irmão. Do ladinho, no nosso segurança e pro monte. Alô Tomás, alô Tomás, tamo junto, moleque. Essa aqui é o Gélison, o Paulinha também. Luzinho do churrasqueiro do dia, o Macaco Prime. Alô, Robi, Robi, Robi, Robi, Robi, e a parte da Chavada. Júnior Calado Produções. O nosso parceiro Garcela Terrorista. O Júnior Fazendeiro da GDA também comigo. Alô, Liginho, vai. Você partiu meu coração. Esse pra todos, não quero mais. Olha só o Iago, meu irmão, da Nélio Ruzinho também. O Ricardinho curtindo o GGG. Passat moral. E aí, Iago, tá aprovado, Iago? Como esse mundo, irmão, tu sabe que é nóis, irmão. Manda pra semana que vem. Não contou que pudesse mudar. Alô, Lipe, Nayara Bandida. Acho graça porque não respondo. Essa Nayara é terrorista. A Keké é um das patroas. As patroas do Passat. Aqui com a gente também, meus assados, nosso parceiro DJ Júnior Zevolúcio. Pula ali com a gente. Alô, Júnior, nosso garoto. Já isso! Alô, Madison! Tô te falando, pega a visão aí! Fortalece a amizade, porque somos amigos. Economiziado, toma banho comigo. Fortalece... Alô, Gigi! Somos amigos. Parabéns pra você, menino! Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Ô, pode crer! Alô, Matheus da Estância, sim! Nós é amigo, acho que eu não pego você. Ô, pode crer! Ô, pode crer! Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Ô, pode crer! Só quem é bandida levando em cima. É assim. É chofitel. É chofitel. É chavada. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. É chofitel. Olha o físico, eu tô sabendo que aqui no Abade tem um DJ moleque doido também, né, pessoal? É verdade, tem o DJ moleque doido. DJ Fred, seu Marcelo, o cara que comanda aí. O paredão pescada branca. Alô, Fred, cadê você, menino? Vem pra cá, vem chega pra cá. Aqui com o Sassá, vem. Chega aqui, mulatinho. Do moleque doido. E aí, Fred, como é que tá, garoto? Tô sabendo que ele é passateiro e ele é o moleque que representa o Passat aqui, né? Então, portanto, já que representa, tem moral aqui no Passat Moral. Dá-lhe moral. Alô, Fred, sou. E aí, Sassá? Tranquilão, meu irmão? O moleque doido de Castanhal, meu irmão, já mandando muito som aqui no nosso Passat Moral. E daqui a pouco tem um moleque doido de Curuçá pra comandar a parada, viu, Zezá? E os seguidores, meu irmão, estão a fim de muita pressão. Sassá Moral! Olha o Fred do Abade! Passat! É tudo nosso, nada mesmo. Bora, bora, bora, bora! Meu parceiro Leãozinho, da família Pega Fuga também. Vai pegar fuga todo mundo de uma vez. Olha só o Marlon, Clembinho também, Silva. Alô, Paulo, alô, Léo. O André em pressão. O Lava Jato no do. O Lava Jato no. O tem chegou o número 10. O hino do Sassá Moral. Bola, Marquinho! Marquinho Bandidão também aqui com a gente. Esse moleque é Bonal. Tá lá com a gente. Toda nossa rapaziada aí da Bahia, meu multimarcas. Bora lá! Bora lá, Sassá Moral. Bora lá, vai. Pra cá vem apaixonado. Tem isso aqui, ó. Cadê meu comandante, hein? Bora, Marcelo! Alô, Tico, meu ídolo! Olha quem tá na área do lado de Dayana. Alô, Dona Lúcia! Ei, passateira desguiada! Hoje a Iana quer desguiar, hein? O Matos ficou dormindo em casa. Hoje o Matos vai estar aqui na partida bem cedinho, viu? E parabéns pra você que me fez entender. A paixão não é você. Isso. Obrigado. Essa aqui tem que tocar porque o hino. Essa Savino aqui do Abade, ela representa o Passat. Então essa aqui é o hino dela. Elas não podem ver saber o que a potranca vai num grau. Elas não podem ver saber o que a potranca vai num grau. Elas não podem ver saber o que a potranca vai num grau. Quer sentar dado mal. Eu passei Luan Borges. Tá dado mal. O Livinson, seu Pepa. DJ Jonas Evolução, Lourinho da mídia. Tá dado mal. Galera Bandida. Tá dado mal. Tá com a gente aqui, ó. Galera veio na banda chavada. É muita chavada dentro dessa van, meu irmão. Quer sentar dado mal. Alô, Macaco Prime. Alô, Rob. E essa aqui, ó. E esse Rob Rob é uma loucura, hein? Bate moral, babucha. Ele é moral. Manuzinha. Alô, Regiane Passadeira. A Sheilinha também, alô, Regi. Valeu. Esse é Passat no Abade. Alô, Marlô. Essa sala também, seu Manoel, um super abraço aqui. O nosso parceiro Dieguinho da Alcaia. O cara que despacha os CDs lá no Vero Peso, meu irmão. É o Dieguinho do Bum falando da salada. E só pensar pra não dar treta. Vou fumando meu careta. Vou fumando um careta, vou fumando. Alô, família, os caixa baixa. Vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um. Tô sabendo que os caixa baixa é passateiro e representa. Agora me dá um careta. E essa aqui é pra vocês, vai. Me dá um caretão. Nosso parceiro Marquinhos da Trilha Londres de 8. Junis, sempre longo também com a gente aqui, ó. Meu responsa, cadê você, meu responsa? Unidade móvel. Alô, Cleucinho, alô, Cleucinho, alô, Cleucinho. Cai, Fisca, aí, Sassá. Eu tô aqui, meu irmão, pela retaguarda ainda. Mas também eu quero abraçar com o Brincarinho também, meu irmão. Vai ser o Léo Macaco, moleque. Ele, o Lousinho do Dima, a primeira dama, Dani. Os Paraná, fruteira, né, Sassá Moral? Eu tô me acompanhando aí. Tô virando passateiro de ver, meu irmão. Isso aí, isso é muito bacana. E o Sassá da manhã, valor, ainda de uma chavada desviada. Vai, vai, vai. Chavada. Alô, Romarinho de Curuçá! Alô, comandante, amemos hoje aniversário da sua primeira dama. E Passat está aqui. Eu tô te falando que aqui no Passat agora... Aqui no Passat Moral tem... É outro patamar. É isso mesmo, Zassai, olha que já chegou. NC, meu garoto, já tá na área. Ele chegou, puxou, mas chegou, hein? Valeu, Márcio. Cadê o Baldinho, bicho, hein? Meu parceiro Baldinho, moleque bom. Cadê o Jotinha? Tava todo mundo agora há pouco ali, rapaz, ficaram mesmo. Luciano, Luciano, o Sandrinho, essa aqui é o hino. Agora é o trembalar desgovernado, bati de frente pra ver. Uma vez que é vida louca até morrer. Dudu! Sua não é marcar, malandragem é viver. Olha o Iaia também, mulher ali, uma história do Passat Moral. Estilo, vai. Andar sempre na infra, não atira varosa, chifra era fonte do milhão. Desfile de cordão, perigo eminente, entre máquinas potentes, mulheres muito atraentes. Vai descarrega o peito, se atravessa a nossa frente. Para os guerreiros valentes. Hoje o Luciano não deu conta de trazer o degusto, né, amigo? Se tem truco pra 40, é guerra anunciada. É assim, não te mete. Bate de frente, senão te machuca. DJ Sassá Moral, arrebentando tudo. No bate de frente, senão te machuca. DJ Sassá Moral, arrebentando tudo. Sassá Moral, manda essa daí. Olha o cheiro. Fabrício dá mais essa aí. Passa bem. Essa semana a gente vai encerrar e sair por lá, hein, meu irmão. Vamos lá. Vai. Voz das Castanhas. Gladiadores da Uzi Gastanhão. É o Marcelo de Almeida, Saria do Olhão também na área. Alex Macedo, o Tadeu Macedo. Família Caixa Baixa tá comigo aqui. Tá todo mundo aqui. Essa, peraí. O Renan mexeu na controladora aqui, descontrolou tudo, hein? Esse bicho é muita onda, viu, meu irmão? Bora normalizar tudo aí, Sassá. Mas ela quer o seu momento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. A jogada na minha cara, então vou ter que levar a jogada na minha cara. O Marlon vai à loucura, Marlon. Esse Marlon impregnado. Valeu, Marlon. Você é o Luano Lucas da Band. Olha só, Abad. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha tudo. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E agora eu... Passate reduzido aqui no Abad, vai indo. Na manha da aranha, vamos lá. Pessoal, de quebra, já agradecer a nossa Polícia Militar do Estado. E já está aqui para fazer a minha, sua e a nossa segurança, deixar a nossa festa tudo normalizado, hein? Vamos! Atenção, Fábio. Eu achei que o comandante ia na portaria aí, viu? Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. E essa bem aqui, ó. O teu olhar se encontrou do meu coração, tá tão longe do seu. Eu passei o Juninho do Distrito aí, rompendo fronteiras hoje. Ele e o Chiquinho do Abad. Sim, essa aqui é exclusiva. Santorini mandou agora um pouquinho, ó. Bora, sim. Ela sobe, ela desce, ela quica e não para. Ela sobe, ela desce, ela quica e não para. Com essa samoral, ela dali a chavada. Dali a chavada, dali a chavada. Com essa samoral, dali a chavada. Com essa samoral, ela dali. Físico. Hoje aqui no Abad o bagulho tá doido, viu? É verdade, hoje tá doido, a gente também não pode deixar de agradecer aí o nosso parceiro Dino Amaral, da Eletrônica do Dino. Ele que deu aí um tapa na fonte da controladora do Zé Samoral. Obrigado, Dino. Obrigado, Dino. Você, meu irmão, tô te falando, tu representa, tu. O homem é bom. Esse representando o Paulo Kiabra em Castanhal. É também que curte aí os nossos CDs ao vivo. Um abraço. Dino Amaral é o nome do bicho. Bora pra cima, careca, tá todo mundo. Tá mil grau, passate moral. Alô, Marquinho, bandidão, tô te falando. As piques tem doida quando vê os caras doido. Esse Marquinho é uma loucura, meu irmão. Quando vê os caras doido. Desde ontem, Gugino, passate. Em Belém do Pará. Tá mil grau. Alô, calcinho. Tá gravando. Essa aqui pra quem veio lá de Castanhal, ó. Essa vem aqui. Partiu! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, o passate que me espera. Vem te embora, disciplina. O passate que me espera. Você, fui, bora, Dudu. O passate que me espera. Patrocheira. Alô, Luciano, você é a primeira dama. E aí, Sandrinho, garoto? Nossa, Paulinho de Fortaleza e Garçanha. O passate. É o passate. O passate. Toma. Vem. É louca de bala. Louca de bala. Oi, toma. Na minha retaguarda. Alô, Gelson, você é a Paulinha. Lumanzinha, a primeira dama também lá com a gente. DJ Gleilson, show. Alô, Wendel Pop. Toma. O Wendel agora. Ele é tem. Lolita Mídia. O piranha. Vai tomar. Toma. Daniel Cruz, a Denise Grafite, A Diane, Giane, Sinara Bandida também lá na partida de curtindo o nosso Massati do Valeu. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Nosso parceiro Batata sempre louco. Alô, Kiko dos Fogos. O Bileco. O Caquinhado tá na área, tá comigo. Jimmy, vai. O que me fez chorar? E os moleques são do Santo Antônio, só viajando no Passat de Morar. E a página virada, e com a equipe ficha, ficha 28, e doido. A mãozinha vai pra cima, a mãozinha vai pra cima. E doido geral. Bora, Iago! Tá de Marapani, nossa família não bora, tá comigo, meu irmão. E o Sassão tá doido, doido, doido. O bagulho me doidou. Esse CD vai logo lá pra Marapani. Bar do Refúgio. China. Os nossos primos do grão. Henrique Gasso, Rubens, passa. Pega a chave. Amor, eu sei. Mirinambu, Homem Cobra. Jailson, cadê o Jailson? Alô, Jailson. JC Norte. A primeira dama do DJ Gleucinho também na negócio. Cadê o Gleucinho? E essa aqui é pra espaçadeira. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Alô, Netinho, alô, Milani. Agora vi vocês daqui, viu? Eu, parceiro Gleison, lá de Gação, também na quase de Mona Gleison. Mas bota a bunda pra mexer, bota a bunda pra mexer. Bota a bunda pra mexer, bota a bunda pra mexer. Bota a bunda pra mexer. Ainda tem um porco lá, vem. Deixa o meu pedaço por lá, de Gação. Saindo daqui, a gente vai pra lá, sai se pelar segundo. Bora, Robin, Robin! Lendo um som, garoto! Alô, gordinho, gordinho! Alô, alô, Clailson, show, dá um chega, vai, vai, vai! Vai, para, para, para, para, para, para, para, para, para, meu DJ em ação! E aí, primeiro povo! Esse caminhão aí, pra lá e pra cá, menino. Bora lá! Alô, Duduzinho, pra você! Você, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho doido, bagulho louco, louco, louco. Esse paredão Maurício e Fortaleza é bagulho doido. Bagulho louco. Bora, Dudu! Comandante Ian, alô, G! Meu parceiro Matos, a Iana. A primeira dama tá na área, tá comigo aqui, ó. Hoje a Iana trouxe até a mãe pra curtir. Hoje, meu irmão, a mulher passa a ter, né? Essa aí que é difícil, essa aí representa, viu? E essa aqui é pros passadeiros de abade. É as nossas patroas do abade, meu irmão. E na retaguarda, o meu ídolo, Tico, Tico, Tico. E aí, isso é essa moral. E detalhe, viu, gente? Sábado, dia 9 de julho, tá chegando aniversário do meu parceiro Adriano Atrevido e do Edu Fap lá no sítio do show. Tem o nosso grande Passat Morafim, Diamante Light e também a nossa carreta da Nara Prime. Alta pressão, tá todo mundo convidado, viu, moleque? Edu Fap é o garoto, tamo junto! O Condônio Saúde também lá com a gente aqui, o nosso Gostinho Passat, valeu! Alô, Bruno Ponte! Mas hoje eu não tava lá em Castanhal, viu? Quando eu cheguei aqui, ela me falou assim, Sassa Moral, Sassa Moral. Eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Ah, peraí, que essa daí eu sei. Um lado diz que quer ficar com você. Um... É assim, Renan, é assim, Renan, ela. Bora, bora, bora, bora, bora, e Dudu pra você. Meu parceiro Romarinho também, pela língua a gente, bora Romarinho. Você na companhia do Luciano, a primeira dama. O Sandrinho, o Duduzinho. Nossa, Molinho em Fortaleza, em Castanhal. Augusto Javali também por ali, ó. Um baixinho e um cabelo high definition tá na área. Meu amor, é tudo. Alô, Marcinho Farias também, Wesley. Wesley Escamo. Passagem, morada. É o amor. Frente a frente, mais belo. Marquinho Matarazzo. Olha que bom. E tá na área. Meu desejo é com fogo. Henrique Castelli, meu marido, meu marido. Fala, Henrique Castelli, um abraço pra você. Deus te abraça aqui, né? Ele é tão longe. Luanzinho Portela. Eu nunca, nunca senti. Tu mesmo é, papai. Tu és a mulher mais bela que vi. Luciano Romarinho tá na área, viu? Me chama por mim. Pega a chave dele, vai. Pega a chave. Luta, vem que estou aqui. E o meu amor está pronto pra ti. Oh, Isabela. Isabela. Tu és a dona do meu coração. Oh, Isabela. Júnior Calado Produções. Como é que é mesmo? Peraí, preciso tanto conversar. Não é! Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se desencontrou do meu. Alô, Everton da produção. Porque eu tô querendo novamente. Isso assar no telão, vai, vai. Pra hoje em dia eu falo pra você. Que a indecisão apertou no coração. O nosso parceiro Cobrinha, aliás, GG, 360 da família, os canalhas da Matinha também lá. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça, eu sou. E detalhe, viu, Sassá Moral? Tudo certo, tudo confirmado, meu irmão. Aniversário da família Caixa Baixa, com o nosso grande Passat Moral T. Vai! Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar. E aê, boca de pelo, tudo que pegou o passageiro. E aê, boca de pelo. Aí o Tico se solta, meu irmão. Esse Tico é de gaçada. Ah, miserável. Meu ídolo, meu ídolo. Você sabe que eu sou seu fã, meu irmão. E aí, meu garoto? Bota ela pra mamar. O Marcelo da retaguarda ali, né, meu garoto? Depois cheguei emocionado e perdi. Alô, meu garoto. Quem diria? Moisés. De Camaro dentro da periferia. Pode me tirar tudo que eu tenho. Oh, oh, oh, oh. Pode falar tudo que eu faço. Oh, oh, oh, oh. Mas eu só te faço um pedido. MD. Não encosta. Ele tá aqui, viu, Sassá, o MD? Só o cara que trouxe aí. No meu um ônibus lá de Guruçá, fazendo a rapaziada. O homem é bom, hein? O MD. Passateiro. Só não encosta no meu namorado. Mas ela. Mas ela quer os envolvidos. Nosso parceiro Marlonzinho. Ela quer. Um badala com coisa. Salve, Ria de Anaiá. Tá com vazio de bola amanhã. Na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Pra neger um assalto pica, pra neger um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso. E essa, e essa. Bota a nossa tropa. Alô, ia, ia, ia, ia. É o Neymar. E xoxota a nossa tropa. É o 5-7. Vai, pô. A nossa tropa. É o 5-7 de xoxota a nossa tropa. É o 5-7 de xoxota. O Márcio faz o gesto olhando pro lado, é mais. É o 5-7 de. Olha o tapa na orelha, hein? É o 5-7. Vai, pô. Nós é um pouco mais maldoso e periculoso. E ela se rende à quadrilha, é só criminoso. E aí, Chicalinhos SR? Nós aqui é a Lucinha. Os caras tomam clima, bora lá então. Nosso parceiro Jeco do Arroz também com a gente. Alô, Jeco. Um abraço pra você, menino. 11 gostinhos, nosso bastante, mas não tem. Valeu! Muzinho em cima. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Essa aqui é pros vida longa. Alô, Sandrinha, alô, do Buzinho. Essa aqui é pro Casca Prime. isso aqui mesmo. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Guarda guerra. Nosso parceiro Marquinho Alves. Cabeça truta. Rosel Danda. Diversa. O Ney Santos. Como for. Henrique Castro Rubens. Massa, pega a chave. Ore por nós, pastor. Lembra da gente no culto dessa noite. Firmão, segue quente. Admira os crentes. Dá licença. Salve mais, como foi essa história aí, vai? Ela me fez comprar um barco. Logo eu que amava o meu cavalo. Essa música que gosta aí, o nosso parceiro Fábio que se passa. Ela me fez. Dona Neide. Vender. Grande Dona Neide. Que curte os CDs do Passar de Manaus também. Gente, manda pra lá. Hein? Foi como aqui. Beijo. E. Me deu um tênis de presente. Era grande, era renda. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menino. Essa é minha melhor aqui, viu, Sassa Moral? Meu parceiro, pega-te. Ele é a sobrinha da dama, não, pega-te. Falei. Um dos meus considerados aqui do Curuçá. Valeu, meu garoto, tamo junto, hein? Vá pro inferno com seu amor. Alô, meu amor. Deixa de ser pia. Alô, pia. Chequinho, meu garoto. Não, não deixo, não. Chequinho, desguinhado. Não deixo, não. Larga o meu chapéu. Os caixa baixa tão na área, meu irmão. Não, não deixo, não. Deixa de ser. São Isabel, ó. Ou em forró, ou em modão. Não, é toda vez, meu irmão. E toda vez que você me disser, eu vou responder só. Te amo, te amo. E toda vez que você me diz. Olha, gente, sabadão tem passagem no sítio do João, meu. Responde. Todo mundo convidado. O T. Te amo, te amo. É nóis. Sérgio Lamião e Sabadão. Prefeitura Municipal. Tá ali no morro. Abre o jogo. Acabou. Essa parada, deixa eu abraçar com o Muricanei também, uma família que eu tenho um carinho muito grande, meu irmão. E a minha família, Chupitea, moleque. Com certeza, os caras são humildes, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Tá ligado, é tudo do... O Marquinho da trilha. Nessa passa. Olha isso, essa moral. Domingo tem o nosso Passate Moral. Domingo tem o grande bingão aí, o nosso parceiro Leandro, o sétimo da edição aí. E tem o Pop Soma Raça Povo e o grande Passate Moral. São Francisco vai pegar fogo. Sétima edição do bingão do Leandro em São Francisco do Pará. É muita chamada, galera. Essa aí, essa chamada vai rolar. O nosso parceiro cantando do posto G7, lá de Terra Alta. Ele agora é passateira. Essas malandras, assanhadinha. Ela quer, só quebrar, só passar, te mora. Fica doidinha, então vem. Olha o dia, fala aí, ó. Olha o dia, só gosta de malandra. O Jailson tá na área. O Jailson. Fica doidinha, então vem sentando aqui. Será que, será que? A família trinca massa, tá? Senta, e agora? Não adianta me ligar. O Tico chora. Só Rebeco vai pra lá. E demora pra perceber que esse mundo ia girar. Quem é essa sabe? Madson e Ana. Tô bonito, né? Quem mandou terminar? Alô, Negueba, tá na área, bebeu o Sandrinho, o Duduzinho. Terminar. O padrinho do Marcelo Gatinho do Uru. Tô bonito, né? Quem mandou? O Gerdson também, o grande som. O Anderson também. Tô bonito, 100% passagem, obrigado, meu. Vou terminar. Bora, Iago, bora, Iago. Mais um vale pro DJ Iago. Olha o sorriso do homem, tá? Adianta me ligar e não chora. Só Rebeco vai pra lá e demora pra perceber que vem, vem, vem, vem, vem, vem. Essa aqui é paz biba. Paz biba passateira, vai. Nossa família pega a fuga também lá com a gente. Bola, Marquinho! Esse Marquinho. Alô, Marquinho! Você já tá querendo ir. Marquinho da trilha. Mas é cheio de história. O nosso parceiro Xuri também aqui, pra vocês, Xuri. Tá sempre no apoio, hein, meu irmão? Vamos lá. Você tá demorando. Vidinha de não ir do Mário. Se você não veio. Caixa baixa, tão na área. Não vou te esperar, tô cheio. Alô, comandante. O MD tá na área. MD. Alô, Chico. Tem na sua cara. Henrique Castelli do Tomar. Essa sal que mesmo é. Mandando ver no vício da batida querendo. Olha só, o Luciano tá na área. Luciano. Ele é a sua primeira dama. Passateira. Casal Prime do passado. É o papai do ano, viu? Obrigado. Popozinho, bola, popozinho, garoto. E aí, Sandrinho? Tranquilidade total. O Negueba. Meu disciplina de Castanhal. Alô, Dudu! Vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Hoje a pressão pra todo lado lá na vida, São João. Pedido em forma, vai passar mal. Hoje tá do jeito que o Rob Rob gosta. Fala, Rob Rob, você é babucha. Minha boca é quente. Ele é moral, esse tem moral. Tá todo carente. Eu já fiz, estou sabendo. E o Tigo pegou o Marcelo dançando essa aqui lá no banheiro, ó. Vixe. Mesmo, Marcelo, é. Pegou, a escola falou que é verdade. Não faz com o teu amor. Comendo o bolo ainda, vai. Então, veio a dona, fui a luna, foi vai. Eu. As nossas musas dos comissados. O Anderson William também, o Andrei. Tá aqui com a gente, as nossas musas dos comissados. Da ideia de Mocajubinha, Moninho de Fernanda. O Rig dos comissados, alô, Catenon. Sempre. Lá no posto G7. Primeira me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira. Juninho do distrito também, meu irmão. O carega do pau no grau. Me fecha no é a música do Andrew, viu, Andrew? Olha, Sassá. Estamos olhando aqui com o nosso parceiro Alex. Ele que é o tio do Ian. Lá de Belém do Pará, onde vai curtir também, vai conhecer o nosso grande. Alô, Alex, um abraço pra você. Já vai sair daqui ouvindo o CD direto da Belém, né, meu irmão? Me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Olha, físico. Eu cheguei aqui hoje na flecha, viu, Mads? Tinha um casal brigando ali na frente. Eu falei assim, eu só escutei ela falar assim pra ele, ó. Rapariga não, rapariga não. Lava sua boca. Tô te falando, foi verdade. O meu ladinho aqui, Sassá. O nosso parceiro Bill Badala. Alô, Bill, garoto. Sou corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga. Barãozinho também da área. O Marquinho, meu irmão, GG. O Neizinho, o Jazz. Jaysson também. Rapariga. 100% sem miséria. Meu parceiro Marquinho, André Tria. Grande companhia do Leozinho na área com a gente. Bora, Marquinho, Leozinho, tamo junto, hein? Banda 007. Como é o nome da coroa lá mesmo, é? Dona Maria. Deixa nosso parceiro Carlos também, vozinha, galera. E já no quinto áudio. Tamo junto, hein, mas vamos lá, galera. Vamos lá. Esse passagem é um desenho no céu. Essa sai o nosso Justin Bieber do Cabelo Solto. Alô, Jair, olha o sorriso do cara. Deixa o namoro. Ele é a primeira dama. Sobrinho hoje, viu? Será? Vai me dizer. JC Norte de Distribuidora em Castanhal. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Só agora, Thiago. É tu, Jorge, vá! Ainda não me chame de não ter. E aí, né? Ainda não me chame de meu preto. Porque era assim que ela me chamava. E o Marlon da Sabe no Prime! É de namorada nova. Ainda não me chame de meu preto. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. O Teco do Gustavo Lima 2. E as nossas patroas da Domave. Tá tudo tranquilo por aí, tá? Mesa cheia, né, Márcio? Contigo na reta, agora bora, Marcelo. Eu sei que você poderia ter e o MD escolhido alguém menos. Hoje eu vou me embora nesse ônibus, hein? Que não tivesse no presente uma pessoa no passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor. E aí, Alexi? Tudo tranquilo por aí, tá? Preciso que você me faça só mais um favor. E aí, do que é bode? Ainda não me chame de meu medo. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. Algo mais, comandante. Essa aqui é pra vocês aí. Eu acho que vai sobrar pra Iana daqui a pouquinho. Tô sabendo que tem uma galinha no Tucupi lá, meu irmão. Já chegou no PB aqui, viu, Márcio? Tô sabendo já, meu irmão. Pisada do Rafinha. Duduzinho no tempo de colagem, meu irmão. Vamos fazer uma visita lá em colagem, Dudu. Vamos levar um somzão. É assim, o retorno do Passat Moral. Pra quem não conhece, eu vou te falar, Fisgo. Paredão, Maurique Fortaleza. Alô, Mega. Comandante Iana, retaguarda aqui, ó. Sassá Moral, mostra como é que é as batidas. Meu tempo de marca arena. O homem do aniversário, Luanzinho Portela. Tá chegando aí o 15º aniversário do Luan Portela, só esse ano, hein? Alô, Luanzinho, gente, moleque, moleque. Luanzinho do Churrasquinho do Dimas vai também, viu? 100 aniversário por ano. E aí, Rob, Bate Moral, Babuja, como é que é, hein? Alô, Babuja, vim aqui mandar teu alô, tem que ser agora, viu? Você viu? Foi a vem aqui, vem. É o DJ dos caminhoneiros. Olha o René Moral. Fala, mano. É o som que bate forte no meu coração. Ele não tem coragem, Rob Rob. Cassinho, caça-farra. Valeu, Cassinho. Seu lugar. A sequência do Mirico Pichote. DJ Renilson toca pra você. E essa minha aqui. Júnior Calado Produções. Alô, Adenal, vem aqui, vida. Chega aí, vai. É uma nova e uma velha. Eu fico com a nova e ele com a velha. Vou chamar aqui no comando agora o cara que fez o Passat, que fez essa torre aqui, o grande, o grande. Vem aqui, Adenal, vem. Vem. Fala aí, Paiana, vai, Márcio, diz aí, vai. Vai fazer o que hoje? Meu coração de amor. Quero muito que tu. Esse aqui é o Carrasco, velhinho, desgraçado do Kumaru. O homem que fez o Passat Moral T. O que é mesmo, Adenal? É o. O tem chegou. Aí você sai avisando pra rapaziada que deve estar 100% regulado, viu, gente? O Jailson falou hoje, a égua tá batendo mais do que a semana passada. Toda semana te dá um grau. Se Deus quiser, sábado, aí tá melhor ainda, hein? Ainda trabalhando pra isso, nesse projeto. Vou deixar o tempo daquele jeito, meu irmão. E tá chegando a Torre B. Que segura que tá chegando a Torre B. Do T. É bagulho doido. Sassá Moral do Olivia. Essa aqui é aquela que tu gosta. Pra você. Pra lá e pra cá e tem. JP MD! O MD só é sorriso. É arregaçar. Marcelo. Tá famoso. Vai. Esse assalto também vai aqui com a gente hoje, conhecendo mais uma vez o nosso tempo. A nossa amiga Marinalva, lá de Maragominas. Alô, Marinalva! Quem é Marinalva das... As patroas do Passat. Alô, Marinjé! Nossa, bem que tá chegando aí. A gravação do lançamento, a gravação do tempo, DVD do tempo. Vamos organizar logo aí. Vamos lá. Alô, Cleucinho, cadê você, Cleucinho? Já já tem gente comandante, viu, Mário? Aqui! Alô, Gigi! O nosso parceiro Bernardo Ventura.